esquerda, Pucaracaju, aciona 5015, controle 1935, gol no 260, posição 5. Correto, gol no 260, chame para o push, acionamento. Chama, né? Obrigado. Eu o sobrevoo pela hora aqui de Salvador até o elevador Lacerda para depois prosseguir Valença? Estou ligado, mantendo no meu pé e aguardando a atualização para a ascensão 2500. Maravilha, grato, tá bom. Controle Salvador, muito boa tarde, vou no 765. Perdeu comunicação com o centro Recife, passa 140, restrita 190, na chegada a mão. Gol no 765, bom dia, identifique, chegada a mão, definitivamente é o 050. 050, identificou, solicito o R nave da 190. Abandonando a hora de Salvador, segue para a Valença. Aqui, Romeu, seu Golfo, autorizado a ascensão para 2500 pés. 2500 é o Golfo, grato. Chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288.64, bom domingo. Solo, força aérea 2019. Prossiga, 2019. Tá com 2 aí a bordo, parte militar, para o acionamento. 26 a bordo, tá livre acionamento, QNH 1015, chama para o táxi. Tamara Pantax, parceiro 2019. No 765, autorizado final R9, vou para o serviço 366, desce para 2015, ajustado na 095, voando Sierra Vito 366, o voo no 765, desceu para 2015. Chamada ao cruzamento, série 2019. Autorizado então 1000 pés pela linha do litoral até Vera Cruz para sobrevoo e toque arremetido à nova qualidade e após regresso para Salvador. Decola da 17, curva à direita, corredor axé, transponder ao padrão 0151, controle em 1935, cotejo. Correto, chame a torre em 18612 para o acionamento. QNH é 1015 e é 02 no PAB, confirma. Ok, bom, vou até a volta. O Alfa Victor Gat. Salve, vou no 260, posição 5, puxa o acionamento. Alívio, puxa o acionamento no portão 5, chama para o táxi, o gol no 260. Chamaremos o táxi, gol no 260. Espera 201 no 1, quando ela está aqui. seu hotel, chame a torre 18-6 para o ingresso e decolagem. Eu queria negar 1015. Bom voo, até a volta. Até a próxima. Chamará, meu trato. Atenção, 045, Romeu, tá bom. 045, tá bom. 208, mais. Viva alinhar e decolagem, parceiro, 20, conosco. Bom dia novamente, livre de acionamento, pátio da Bata, chama para o táxi. Novamente, chamará para o táxi o Alfa Vitor Nono, decolado 20, controle 199.35, tem um ótimo voo. 1935, grato. Bona 765, reporte em Serra Vitor 372, baixado e travado, ajuste 1904. Reporte na Serra Vitor 372, Bona 765. Jet, Alfa e Delta, até o ponto de espera da cabeceira 10 deslocada, o QNH 10014, quando pronto, a torre 18612. Teu vovô, bom dia, o gol no 260. É, Juliette, Alfa Delta, ponto espera, chama a torre 18612. Bom dia do senhor, bom domingo. 050 na Mari, 3196. Cobrança Salvador para a série 2011. Série 2011, contato radar, saída da EL, subo nível 260. Da EL 260 para a série 2011. Romeu Hotel Golf, irá manter o 045 Hotel Destino, confirma. 045 Hotel Destino. Navado, passa posição Sierra Vito 372. Avistado no 765 da Gol, cabeceira deslocada, 1.200 metros, autorizado pista 10, 140 graus com 08 nós. Autorizado pouso, ciente da cabeceira deslocada em 1.200 metros, igual no 765. Autorizado o táxi, o Vitor Juliette reporta para ingresso 17. Reporta para ingresso, Alfa Vitor Juliette. Oi, gol no 260, bom dia, ponto espera na Delta. Mantenha o ponto espera Delta, na nave da companhia, na aproximação. A gente vai manter. Irá decolar um Cessna de Siri para São Paulo. Ok, tudo bom. Essa aí na final. Ao pouso. O comandante. Valeu. Juno 9000, autorizada final ILS, tem um glide, desça para 2014, informe localizador. Descendo 2014, autorizado ILS, tem glide, informará no localizador, 3196. Uno 260, a linha e mantém a pistão no zero. Capitão locada, atende a sua direita. Gente, a linha mantém igual o 260. No 765, solo agora aos 26, direita solo em 1219, tenha um bom dia. 1219, muito obrigado. Bom voo pra você aí, Pedrinho. Abraço, fica depois aí. Valeu, valeu. Zero autorizado iniciar rolagem, vento de 140 graus com 1 no nós. Decolagem igual 260. Al, troque a frequência para coordenação 123.45 e através de coral para ingresso na terminal de Ilhéus, chame Ilhéus em 120.1. 2345, está ingresso em Ilhéus, 1201, o rondal da boa. No 765, prossiga Alfa e Juliette até o portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, 070. 260, decolado aos 28, bom voo até a Terra do Frevo, melhor terra do mundo. Chama o controle 1-9-35. 1-9-35, obrigado e um bom trabalho. Gol 1-2-6-0. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-2-6-0. Gol 1-2-6-0, bom dia, contato radar, saída Pouca, suba nível 390. Saída Pouca para o 390, confirme se existe uma frequência alternativa, tem a portadora aberta. Mais. Firmo, gol 1-2-6-0, afirmo. Aqui na console, só estamos transmitindo numa frequência 1935. Positivo. 260, controle permitindo novamente, o controle não recebe nenhuma portadora aberta. Agora recebendo 5%, cara. 1935. Confirme. Qual frequência? A frequência 1935. Ok, área 2011, chame agora Centro Recife, 1288, alterna 1264. 1288, 1264, Força Aérea 2011. Estabilizado no localizador, o 3196. 3196, chame torre 186, bom posto. 186, boa. Juliette decolado agora aos 3-0, controle 1-9-35, bom voo. 3-5, hotel Gracial. Oi Salvador, bom dia, é o TAN 3196, estabilizado. 3196 avistado, check trem ajuste na 094, cabeceira deslocada, 1200 metros, pouso autorizado, ficha na 0, 1960 graus, 11 nós. Está autorizado, pouso na 190, ciente a cabeceira deslocada, o TAN 3196. Papatango, Alfa Vitor Juliette, decolou, ingressa baixa. Alfa Vitor Juliette, bom dia, subem mateão no 1000 pés, informe no salto abaixo. O nome da Xé é Porta Barra, o Alfa Vitor Juliette. Uno 260, chama agora o Centro Recife, 1-26-85. 1-26-85, gol 1-260, bom dia. Salvador, Força Aérea 5947, para continuar a leitura. Força Aérea 5947, identifique chegada Mare, isso para o nível 050. Confirme o nível autorizado? 50, 050. 050. Tango Índia na escuta, para qual é? Afirmativa. É que Tango Índia está autorizado 095 via Whisky Uno para Paulo Afonso. Decola da Uno 7 com curva à esquerda, saída lotar. O controle Uno 19.35. O transponder é 5014. Corrigindo, curva à esquerda para o corredor forte, restrito a 1000 pés até a liberação do controle, ok? Correto, só confirmando o controle 119.35 para o acionamento táxi decolagem, a torre em 18.6 dúzia. QNH agora é 1014, qual é o PB do Tanguíria? 3. 3 a bordo, tem um voo, bom dia, o Eco Tanguíria. Obrigado, irmão. É o Tango Índia, livre acionar, chame táxi. Pronto para o táxi. Forre para ingresso 97. Índia. Tan 3196, solos 34, direita solo 1219, tem um bom dia. A direita solo 219, boa. Solo Gol 9777, Porto Seguro 340, 100 Batista. Uno 777, aguarde, 340, Porto Seguro, a informação é a Novembro. 100 da Novembro, eu poderia confirmar a saída primeiro? Já é ordinária a saída. Grato. Esquerda, reporte cruzando na vertical da cabeceira 28. Portão 01, 3196. Lima Bravo Mike, prossiga para o solo. Qual é o destino? Ok, próximo ao Porto Seguro, aguarde instante, vai visual no 045, Lima Bravo Mike, aguarde instante, cuidado, sai a copa. Vai prosseguindo o corredor forte, chame o controle 19.35, é do Tango Índia. Série 5947, Salvador. Chega. Eu poderia confirmar se está cruzando.